Portal do Arrocha. Não aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim. Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem docinho. E quem ouve palavra, não ouve pensamento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Cara marcada não apaga sentimento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Tá espalhando por aí que eu espiei, que eu me dou mal. E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz foi te esquecer. Sem saudade de você. Eu já fiz foi te esquecer. Alô, meu parceiro Dio Júnior. Tamo junto, irmão. Pra cima, papai. Meu nome é Gatti. Eu sou que nome é nome. E quem ouve palavra não ouve pensamento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Cara marcada não apaga sentimento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Tá espalhando por aí que eu estrei, que eu tô mal. Que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz foi te esquecer. Sem saudade de você. Eu já fiz foi te esquecer. Tá espalhando por aí que eu espiei, que eu tô mal. E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz foi te esquecer. Sem saudade de você. Eu já fiz foi te esquecer.